Só os mendigos salvam o planeta. Linda flor, pão, a eleição. Boa do céu, um bom elefante. Oh, senhor, de um boão, be do freio, e frango de I don't know.